Fala, fiel torcida! Tudo bem com vocês? Estão tranquilos? O Corinthians conseguiu empatar com, na minha visão, o melhor time desse campeonato brasileiro, o time do Cruzeiro. Então nós temos três grandes times disputando o título. E o Corinthians não chega nem perto desses três: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os três lutam pelo título brasileiro, lutam pela Copa do Brasil. E lutam pela Libertadores, tirando realmente o Cruzeiro, que só tá na Copa do Brasil e Brasileirão. Meus amigos, prestem bastante atenção. Hoje a realidade do Corinthians é lutar para não ficar na parte de baixo da tabela. Não é nem por uma vaga na Libertadores da América. Esse time é horripilante, mal treinado, sem raça, porque só joga com raça dentro da Neoquímica Arena. Quando vai lá fora, é aquela sonolência. Isso nós vimos na pré-Libertadores e na Sul-Americana. Vimos ou não vimos? Vimos tudo isso. Agora nós estamos acordando, né? Agora nós estamos vendo o caos que é esse gigante Corinthians se tornando um time de médio porte por causa dos erros. Da falta de comando, da falta de pulso, dos péssimos treinadores que nós temos, que não estudam absolutamente nada futebol, não evoluem e fazem isso daqui. Não conseguem treinar um time, não conseguem ser um gestor de pessoas para falar: ó, você vai ser um motivador, né? Para fazer com que esses jogadores tem raça também em partidas fora de casa, porque você pode jogar mal. Eu já vi Corinthians horrorosos na década de 80 e de 90, que se superavam, os jogadores se superavam na raça. Entendeu? Agora não. Agora o cara tá jogando mal, mas não tem raça. Não tem vontade, não tem noção do que tá fazendo. É um péssimo Corinthians, né? Então, torcedor, não fique criando falsas expectativas. A chance de se passar pelo Palmeiras, ela é mínima. Ela é mínima. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena, teria que fazer uns 2 a 0. Se ganhar por 1 a 0, já vai ser um sofrimento tremendo lá no estádio deles, no jogo de volta. Porque não porque o Corinthians não tenha capacidade, porque esses jogadores fora de casa não querem. Eles não jogam com raça, eles não jogam focados. Então esqueça. Esqueça, não temos um presidente fixo. Corinthians vive à mercê, e também esse presidente, meu, não deu, para mim não demonstra força nenhuma. Não demonstra nada. Eu não sei o que vai acontecer no dia 9, né? Se o Augusto continua ou não, isso aí a gente não sabe, porque são os sócios que votam. Então, o que acontece na parte política interna, ninguém sabe. Tá saindo várias aí informações importantíssimas. Que tem que ser punido quem errou, e tem que ser mesmo, sem dó. Se isso não acontecer, meus amigos, nós vamos só continuar no blá blá blá, falando e falando, porque precisa acontecer algo para que o torcedor tenha confiança novamente no Corinthians, porque o Corinthians não está demonstrando para nós confiança alguma. Alguma. Eu ontem acompanhei a partida sem nenhuma perspectiva de vitória desse Corinthians. E por incrível que pareça, no final o Corinthians teve a chance naquela cobrança de falta do Memphis Depay, né? E num lance que o cara tirou em cima da linha, vocês viram? Em cima da linha. Poderia ter vencido. Surpreendentemente, o Corinthians poderia ter vencido. Isso é importantíssimo. Mas vamos ver no sábado à noite, diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Vocês já sabem, né? Aquela sonolência. Vocês têm alguma dúvida? De um time sonolento, sem raça. Não vendo a hora de acabar o jogo, é fim de semana, é num sábado à noite, vocês já sabem, não preciso nem dizer. Ou isso muda, meus amigos, ou vocês estarão torcendo só pelo símbolo do Corinthians. Porque todos os que estão gerindo, que estão treinando o Corinthians, não merecem que a gente torça por esse time. Não merecem. O que eles estão fazendo com o Corinthians, e se não tomarem nenhuma atitude, sinto muito. Mas nenhum deles merece mais que a gente continue torcendo para que o Corinthians conquiste algo, porque esses caras que estão comandando não merecem isso. Não é verdade? É isso daí. Um abraço e a torcida. Sabadão, depois do jogo, eu volto para comentar como foi a partida.